seja bem-vindo ao nosso canal de podcast Tecnobank. Meu nome é Karine e estou junto com minhas colegas André e Rayane. Somos estudantes do quarto período do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus Ibirité. O desenvolvimento desse podcast foi proposto pela professora Janaína Rosário, da disciplina Sociedade, Educação e Tecnologia 2. Em favor do contexto que estamos, surgiu a demanda de dialogarmos a respeito das tecnologias e da vigilância na educação. Para embasamento da nossa discussão, utilizamos os artigos Infraestrutura, Economia e Política Internacional, o caso do Google for Education, dos autores Henrique Parra, Leonardo Cruz, Théo Amiel e Jorge Machado, e o artigo Dados e Plataformas, análise descritiva dos termos de uso dos serviços educacionais Google e Microsoft, da autora Stephanie Lima. Para complementar, utilizamos o vídeo Educação Vigiada com o professor Leonardo Cruz no canal Mirante das Ciências Sociais. No início de 2020, fomos surpreendidos com um vírus que fez com que o mundo enfrentasse uma pandemia. Nossa sociedade aderiu ao isolamento social e grande parte dos ambientes de socialização foram fechados como forma de prevenção, principalmente as escolas e instituições de ensino superior. Em decorrência disso, inúmeras pessoas perderam sua fonte de renda, dificultando sua forma de sobrevivência. Como forma de assistência mínima, o governo criou um auxílio emergencial para essas pessoas que perderam seus empregos. Contudo, de acordo com o professor Sérgio Amadeu, as grandes empresas de tecnologia tiveram lucros absurdos, entre elas Apple, Google, Microsoft, Facebook e Amazon. Essas empresas obtiveram um aumento de cerca de 20% dos seus lucros em comparação com o ano anterior. Vale lembrar que a Amazon detém uma grande infraestrutura de armazenamento em nuvem. Com as instituições de ensino fechadas, foi pensado o ensino remoto, que exige um preparo e investimento tecnológico alto. Em primeiro momento, os professores não estavam adaptados com esse meio de dar aulas. E, em segundo, as instituições não possuíam infraestruturas e plataformas para realizar de fato o ensino remoto. Como salvadores da situação, a Google e a Microsoft disponibilizaram seus serviços e produtos para as instituições de forma gratuita. Mas qual o valor real pago por esse gratuito? Com qual razão essas plataformas oferecem serviços gratuitos para inúmeros usuários? Quando uma empresa de software proprietário, principalmente de grande corporação de tecnologia, oferece serviço gratuito, um dos principais objetivos é obter dados dos seus usuários. Segundo o professor e pesquisador Leonardo Cruz, mais de 70% dos dados das instituições públicas de educação estão nas plataformas da Google ou da Microsoft. As universidades que fizeram esses acordos migraram os e-mails institucionais, que até então estavam nos servidores locais de cada universidade, para os servidores dessas empresas. Então, muitos dados de alunos e professores, a partir dessa migração, foram deslocados para servidores fora do país. Questionamos o seguinte: o que essas corporações de tecnologia fazem com esses dados? Eles são armazenados com qual finalidade? As políticas de privacidade não esclarecem nenhum desses pontos. É preciso deixar claro o que é software proprietário não livre. O software proprietário é aquele que pertence a uma empresa que detém os direitos de uso, edição e redistribuição do mesmo. Para além disso, possui código-fonte fechado. Muitas vezes, o software proprietário controla, sabota e obriga seus usuários a atualizações. Atualizações, muitas das vezes, sem justificativa. As pessoas merecem liberdade e é preciso que elas sejam conscientizadas a respeito dos softwares proprietários e sua forma de poder e controle injusto e desumano. O software livre é aquele que respeita a liberdade e senso de comunidade dos usuários. Para ser considerado um software livre, o software precisa promover 4 liberdades essenciais para os usuários: executar o programa como desejar, estudar como o programa funciona e adaptá-lo mediante o acesso ao código-fonte, redistribuir cópias para ajudar e a liberdade de distribuir cópias de versão modificadas. A adaptação ao uso dos softwares livres não é algo fácil, por conta do costume em utilizar o software proprietário. Inclusive, essa é mais uma característica das plataformas corporativas: fidelizar, ou melhor, adestrar os usuários. Quando você pergunta a alguém o motivo dela usar Windows, muitas das vezes ela não sabe justificar o motivo. É um costume. Além das vantagens que citei anteriormente, o software livre possui código aberto, possibilidade de customizar, fazer melhorias e respeita a liberdade dos usuários. possibilidades que o software proprietário não oferece, nem pretende oferecer. Por outro viés, o mesmo oferece código fechado, hospedagem remota, terceirização dos dados, padronização, coleta e tratamento de dados de seus usuários, looking tecnológico e conteúdo fechado. Só que muitos dos nossos ouvintes podem dizer: o software proprietário ainda assim é melhor. Podem dizer que as universidades, por exemplo, deixam de arcar com o ônus econômico e o ônus de contratação de pessoal para manter os servidores. Por outro lado, elas pagam com os dados de sua comunidade, com conhecimento científico que são entregues a essas empresas de tecnologia. Além disso, deixam de formar mãos de obras especializadas, o desenvolvimento tecnológico também é prejudicado, o que aumenta a nossa dependência tecnológica e, consequentemente, prejudica a nossa soberania como nação. Ou seja, é um barato que nos custa muitíssimo caro. Podem dizer também que o software proprietário é mais conhecido, dispõe de melhor facilidade para adaptação e compatibilidade com a maior parte dos programas disponibilizados, sendo mais fácil para ser instalado e utilizado, traz maior flexibilidade. Existe um lobby das empresas de tecnologia para aumentar a divulgação e ampliar a utilização de seus produtos. Isso, de fato, contribui para que as plataformas corporativas sejam mais conhecidas. Podem dizer que existe um expressivo número de profissionais capacitados para dar suporte técnico, devido ao grande número de usuários. Muitos software livres possuem uma comunidade imensa de desenvolvedores que contribuem na melhoria desses programas. Isso graças ao fato do software livre ter seu código aberto, que permite a colaboração de muitos especialistas. O software proprietário possui seu código-fonte fechado, ou seja, somente um indivíduo ou um grupo especializado da empresa que o desenvolveu tem controle em relação ao seu código e, consequentemente, sobre suas funções, melhorias e correções. O usuário fica refém da empresa que ofereceu o software, ou seja, o usuário utiliza o programa da forma que a empresa que o desenvolveu quer, não da forma que ele quer e precisa. Isso fere fortemente o princípio de liberdade e autonomia. Como já disse, as universidades começam a perder sua autonomia. Os dados de seus professores e alunos estão em servidores externos, sem nenhum controle das instituições e sobre a guarda das plataformas. A falta de discussões sobre a utilização dessas ferramentas nas universidades faz com que cada vez mais essas empresas consigam avançar sobre a educação pública. Segundo o artigo Software Livre em relação ao software proprietário, aspectos favoráveis e desfavoráveis percebidos por especialistas, a nossa sociabilidade, nossas comunicações, o rastreamento, interações, tudo isso se torna uma matéria-prima para essas empresas. Elas conseguem rastrear esses dados, tratar esses dados e comercializar esses dados como mercadorias. A Google originou a possibilidade de tratar os dados gerados na nossa interação com a máquina e produzir mercadorias de predição das nossas vontades e comportamentos nas redes, e posteriormente um controle do nosso comportamento através dos espaços onde produzimos essa sociabilidade. Segundo Mônica Mourão, a necessidade de isolamento social e a adaptação de atividades para um ambiente online expõe diversos problemas relacionados à internet e à tecnologia. No ensino superior, é perceptível esse problema mencionado. Quando se diz respeito à infraestrutura, problemas econômicos, ainda mais se tratando da educação pública. E com isso, todos se viram obrigados a baixar aplicativos até então desconhecidos, de softwares proprietários que, como já foi dito, recolhem os dados. Mas como ocorre a utilização e o recolhimento desses dados? A autora Stephanie, do artigo Dados e Plataformas, Análise Descritiva dos Termos de Uso de Serviços Educacionais Google e Microsoft, aponta que é o aviso de privacidade do Google Suite for Education, que descreve as informações coletadas, especificamente no caso das contas usadas para a educação. Quando é criada uma conta no Google Suite for Education, a instituição de ensino se compromete a ofertar a Google algumas informações pessoais sobre os estudantes, colaboradores e professores. Com o nome de usuários, o endereço de e-mail, as senhas, na maioria dos casos. E pode incluir também um segundo e-mail, o telefone e o endereço, se a instituição de ensino escolher compartilhar essas informações. E são dados muito importantes dos usuários. Stephanie mostra em seu artigo que a própria Google pode coletar informações pessoais diretamente das contas finais dos usuários do Google Suite, tais como número de telefone, fotos do perfil ou outras informações que estes incluem em sua conta. A Google coleta as informações baseadas no uso dos serviços que incluem informações dos dispositivos, por exemplo, o modelo do hardware, a versão do sistema operacional, identificadores exclusivos, dados sobre a rede móvel, inclusive o número do telefone do usuário. Informações do registro, com detalhes sobre o uso dos nossos serviços, dados de eventos do dispositivo e endereço IP do usuário. Informações sobre o local, conforme determinadas por várias tecnologias, como endereço IP, GPS e outros sensores. Números exclusivos dos aplicativos, como o número da versão, cookies ou tecnologias semelhantes usadas para coletar e armazenar informações sobre um navegador ou dispositivo, como o idioma preferencial e outras configurações. A partir dos pontos de vista expostos, é possível perceber a necessidade urgente de conscientizar as pessoas sobre as consequências do uso do software proprietário, principalmente das grandes empresas de tecnologias e problemáticas que o mesmo pode causar. Para além disso, a conscientização em relação ao uso do software livre deve ser maior ainda e de fácil compreensão, pois muitas das vezes as pessoas não possuem conhecimento do mesmo em favor do costume e comodidade que o software proprietário oferece. Em relação às universidades, é preciso que a comunidade acadêmica se conscientize sobre a adoção de plataformas corporativas, pois são os dados de milhares de professores e alunos que são coletados e tratados sem menor controle das instituições. É necessário a construção de soluções coletivas livres que envolvam outras universidades. E isso é possível. Agradecemos pelo interesse em nos ouvir. E no mais, busque conhecer e se aprimorar do uso dos softwares livres. Busque softwares que possam substituir os softwares proprietários que você utiliza, pois existem inúmeros que podem fazer isso com tranquilidade sem ferir a sua liberdade.